reforce a 8 milhas para a aeródromo. Aeródromo Gonçalves. Alguma possibilidade do 3858 dessa Proafrote? 3858, chame Recife, 12685, alternando 12545 e solicite ao mesmo. 2085, 12545, vai solicitar. Muito obrigado, hein? Bom serviço. Bom voo. Desça para 2010, ajuste no 015, reporte no localizador. 2000 com 1015, aponta lá no localizador, Rio 9642. Fora, visual para o aeródromo, Rosa Gonçalves. 218, decimal, meia dúzia. Retalho. A 3152, Recife agora, 12685, alterne 12545. Só 1085, alternando 2545, com Recife. 3152, então, boa noite. Graus 159, atenta a essa cidade. Alfa Romeo 7, 3, fixo, Alfa Gonçalo. Autorizado, pouso. Fitango no solo de Salvador agora. Qual parte o vai? Pode vir, papai. Gente, livrando a direita aos 10. Tenha um bom descanso, até amanhã de manhã. Rio 9642, receptando o localizador. Rio 9642, complete aproximação, chame torre 18, decimal 6. 18-6, 9642, obrigado. 747. Solo Web 6747. Boa noite, Rio 9642, passando estela, baixar travado. É, frequência do controle. Ah, desculpe. Golo 604. Agora, só estão de Golo 604. Salvador, boa noite, Rio 9642, passou externo, baixado gravado. O Rio 9642, sente, bem-vindo a Salvador, avistado, ficha está livre, cabeceira deslocada 90 metros, o vento é 1970 graus, 12 nós, ajuste é 1015 no 015, autorizado pouso. Livre, pouso, obrigado, 9642. 2967. Web 6747, prossiga. Presente visual tem disponível? Afirmo, comandante. Então, cópia 340 Guarulhos, por favor. Ciente, quero aguardar Web 6747. Copiou o gol no 604? Copiei, solicitou autorização do 370 para Fortaleza. Já tenho, que ir aguardar. Isso. Rio 9642, no solo de Salvador, agora aos 18:18. Livre a pista, ingresso na Taxi Alfa. Ingresso na Alfa, Rio 9642. Afirmo. Rio 9642, ingressando na Alfa, livre táxi via Alfa Quilo até o Pátio 3. Bem-vindo a Salvador. Alfa Quilo até o Pátio 3, muito grato, Rio 9642. Gol 1604, pronto para a cópia? Prossegue. Gol 1604, está autorizado 370 para Fortaleza, prevista saída Momo Frote, aerovia Upper Zulu 119. Pista em uso é 1-0, a cabeceira está deslocada a 90 metros, a frequência do controle é 1-9-35 e o seu transponder é o 5-1-35 ou 1-6-0-4. Repita, saída é Momo, frote, curva à esquerda após a decolagem. Continuo, Bono 604, 370, Fortaleza autorizado, autorizou 19, decolada 10, centro do Notan, Momo, frote, curva à esquerda após a decolagem, 19-35, 5-1-3-4. Confirmando, transponde a 5135. A frequência do controle, 119.35. 1935, 5135. Afirmo. 6747, pronto para a cópia? Afirmo. Web 6747, está autorizado nível 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, previsto saída da El, transição de Né, curva à direita após a decolagem. Pistem uso é 10, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 35, seu transponde é o 5134. 5134, cabeceira deslocada 90 metros, web 6747. 6747, autorizado 340 Guarulhos, decolada 10, com a direita na frente da El, de para a 35. Controle de saída, canal 35, transponde 5134, web 6747. Afirmo. 0 a mano, canal 3, 305. Boa noite, voo 1076. Boa noite, voo 1076, desça o 050, chegada Mário, ajuste no 015. 015, Mário, 050, autorizado. 1076. Questionamento, voo 1604, 1002. Voo 2 está autorizado. Negative, negative, stand by one. Salvador, boa noite, TAM 3178, informação alfa. Boa noite, TAM 3178, desça ao 060, chegada Mário, ajuste no 015. 060, maior no 015, atenção, RNAV dá o 90, TAM 3178. Copiado, inicialmente, mantenha Mário. 604. Estamos com POB de 94, 3 horas e 50, Recife. Recife? Afirmo. Sérgio, comandante, está autorizado táxi via Índia, Alfa Charlie, até a ponte cara da pista 10, morro no 604. Índia, Alfa Charlie, nas suas costas, 604. Web 6747. Go ahead. Start now, your push back and start up. Cross course. Autorizado a alinhar e decolar. Informa o vento, 180 graus, 1 nós, ajuste 1015, cabeceira deslocada 90 metros. Positivo, voo no 604, alinha e decola da pista 190. Azul 4006, boa noite. Boa noite, Azul 4006, desça ao nível 070, chegada Mário, ajuste no 015. 60 Mário, 4006. TAM 3305, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 090. Esquerda 090, TAM 3305. TAM 3305, seu limite é a magnética 120 de Simbra. 120, TAM 3305. 20, 3 hours and 42, alternating Galeão. Desça para 2000 pés, o ajuste 1015, reporte no localizador. 2015 reportará o gol 1076. Ready for taxi 120, 3 hours and 42, alternating Galeão. Roger, clear a taxi from the apron by taxi India Alpha Charlie to hold the point of the runway 10. India Alpha Charlie, runway 10. Voltarão 47. Voo 604, decola de Salvador agora aos 29, chame o controle 119 decimal 35. Voo 1935, uma boa noite, senhor. Boa noite. T3178 é autorizado ao 050. 050, então 3178. Controle, Baltic Gol 1604. 4604, contato na decolagem, sobe ao 370, sai da Momo. 370 na Momo, 1604. 7, ready, runway 10. Fox Web 6747, clear to line up in the takeoff. For your information, wind 180 degrees, 12 knots, QNH 1015, special displacement 90 meters. Roger, clear to line and takeoff, Web 6747. 4305, mantém a proa, desce para 2000 pés. 2000 na proa, 05. Azul 4006, reduza para 220 nós. 220, 4006. 3178, 220 nós. Reduzindo, 3178. Para o 050, para 3178. 3010, 3178. 3015, 3178. A 3305, direita para o 1960. Direita 1605. Vez 178, desça para 2010, sobre o vetor, mantenha presente proa, seu limite localizador, tá? 3178. 2000, então Serra Nave, da 90, 3178. Tá presente, voe Serra Vitor 368, descendo para 2500, 3178. Serra Vitor 368, 2500, 3178. Good evening, Webjet 6747, Clive mantém 340, informing dial departure. Roger, Clive mantém 340, maintaining the departure, Webjet 6747. Estabilizado localizador com a pista vista, gol 10.